ou imagine que eu seja um vulcão aceso, surpreso pela erupção, pela erupção sem pausa. De mim mesmo eu sou a causa, pra mim mesmo eu sou a falsa impressão de que eu seja um balão, de que eu seja um balão. Quem dirá ser eu? Contradição. Servirá, pois sim, pra ser balão somente, ou apenas um vulcão incandescente, ou aquela embarcação remanescente. Quem dirá ser eu? Contradição. Servirá, pois sim, pra ser balão somente, ou apenas um vulcão incandescente, ou aquela embarcação remanescente. Sou sim, sempre serei o meu próprio sinão. Quer balão, quer vulcão, embarcação, e por fim tudo além, nada não. Sou sim, sempre serei o meu próprio sinão. Quer balão, quer vulcão, embarcação, e por fim tudo além de nada. Considere que eu seja um balão a esmo, qual mesmo uma embarcação sem mastro. Sou um peso e deixo rastro, sou um peso e solto lastro, que teme me chamar, que teme me chamar ao chão. Ou imagine que eu seja um vulcão aceso, surpreso pela erupção sem pausa. De mim mesmo eu sou a causa, pra mim mesmo eu sou a falsa impressão de que eu seja um balão, de que eu seja um balão. Quem dirá ser eu? Contradição. Servirá, pois sim, pra ser balão somente, ou apenas um vulcão incandescente, ou aquela embarcação remanescente. Quem dirá ser eu? Contradição. Servirá, pois sim, pra ser balão somente, ou apenas um vulcão incandescente, ou aquela embarcação remanescente. Sou sim, sempre serei o meu próprio sinão. Quer balão, quer vulcão, embarcação, e por fim tudo além, nada não. Sou sim, sempre serei o meu próprio sinão. Quer balão, quer vulcão, embarcação, e por fim tudo além de nada. Alfredo Del Penho, Moisés Marques, Pedro Miranda e João Cavalcante, filho do Lenine. Nada não. A seguir, Matungo, Micro Revolution, e depois Femina, Eu Tenho. Arroba Moqueca Cirina nas redes sociais, Moqueca com U e que U. Micro Revolution. Ni todos queremos comandar el batallón, pero todos podemos hacer algo diferente si nos damos cuenta que somos nuestro propio referente. Pobre ti. Y así les propongo una mini revolución, una micro guerrilla en tu corazón. No hace falta que diga, no hace falta un patrón, el sentido y la vida lo encontras con amor. Y si das buen día, micro revolución, con una sonrisa, micro revolución. Si aguantas la puerta, micro revolución, y no sos sortiva, micro revolución. Para ser el capitán, ni todos queremos comandar el batallón, pero todos podemos hacer algo diferente si nos damos cuenta que somos nuestro propio referente. Y así les propongo una mini revolución, una micro guerrilla en tu corazón. falta que digan, no hace falta un patrón. El sentido de la vida lo encontras con amor. Visitas buen día, micro revolución, con una sonrisa, micro revolución. Si aguantas la puerta, micro revolución, y no sos sortiva, micro revolución. No podemos hacer juntos micro revolución. El hijo, el tío, el primo, el amigo, el abuelo. Micro revolución, no podemos hacer juntos micro revolución. Y si por esas cosas tiras la basura en la basura, micro revolución. Y si te levantas y das el asiento al señor, micro revolución. Y si venís manejando y parás en la cebra, micro revolución. Y si entendés que la mujer es dueña de su propio cuerpo, micro revolución. Y si dejas de ir al super una vez y compras en la feria, micro revolución. Y si no sos amargo y no sos cagón, micro revolución. Y si entendés que el dinero es importante, pero la felicidad es mucho más. Oh, micro revolución, lo podemos hacer juntos. Micro revolución. Oh, micro revolución, lo podemos hacer. Viva Elza Soares, que parou há pouco. Fêmina, eu tenho. E depois tem Pelegão com Zé Bigode Orquestra. E chamo o Kega Tsiri, que vai lá toda quinta, 19h, ao vivo aqui no Eco Estúdio da Rádio Contest. Eu tenho uma bola, Chico. Bien bronceaditos, son tan bonitos que se me exalta el corazón. Me gustan gauchitos, que algunos me canta un chamán, me siento. Como me gustan los chicos, como me gustan los chicos. Me subo al trampolín, nadando entre polos. Chapoteando todo el día en la pileta de la fantasía, ay madre mía. Me subo al trampolín, nadando entre pololo. Chapoteando todo el día en la pileta de la fantasía. Enloquezco de amor, enloquezco. Dos meninos tão bonitos que inspira minha música. Nos meus olhos brilha a reflexão de beleza. E nos meus olhos fotografiando meus meninos. Cavaleiros com seu amor derrete meu coração. E minha canção se la canto a todos, porque todos hacen de mi amor algo grande, algo bello. Que hacen que ame al mundo entero. Que hacen que ame al mundo entero. Que hacen que ame al mundo entero. Meu coração derrete muito amor. Continúa procurar estimular eterno romance que torna vida algo eterno. coração derreter. Muito amor continua procurar estimular. Eterno romance que torna a vida algo eterno. Eu tenho uma bola de Chico na cabeça. Eu tenho uma bola. Eu tenho uma bola de Chico na cabeça. Eu tenho uma bola. Eu tenho uma bola de Chico na cabeça. Eu tenho uma bola. Eu tenho uma bola de Chico na cabeça. Eu tenho. Contra o dízimo. Ao contrário da prefeitura de Floripa, que é contra a escola, esse programa é contra o dízimo. Não tem preço pra fé. Este programa é contra a pedrita. Não tem razão de uma pedreira numa ilha. As consequências virão. Este programa é completamente contra esse genocida do Bolsonaro e seus meninos mimados. Fora Bolsonaro. Genocida. Chegar o Benegão aí, Zé Bigode Orquestra no Moqueca de Siri. Viva Elza Soares que parou hoje. Falsos profetas da fé continuam a ludibriar o povo. Representam a hipocrisia em todas as esferas. Enquanto os povos se enriquecem, os bolsos não deixem. O cochilo Quica tarde é meu xodó do momento. Nem quica, a vida é tomba em pista de cimento. Black Alien já vai tarde, já passou o seu momento. Significa que o cidadão não tem conhecimento da força, da fé, da febre e da fibra. Nessas portas me tupé enquanto a galera vibra. Me preocupa é o celular que vibra ao lado do meu saco. O resto tudo que dá câncer eu já vou lançar no vácuo. Ingrato, não é o que tu fala que diz quem tu és. Come, cospe no prato, depois vem dizer de ablesse. Custar a minha paz, já custou caro demais. Pela saco, saque jazz, Black Helena que jazz. Criado no Inga, chapado demais pra um dia me vingar. Sim, sensei, eu sem paciência pra debate. Zungo, zungo, zen, pique, flow, marihuana e abacate. Rio de Janeiro, Niterói, favela, murro. Tô que nem o meu cachorro no domínio do latim. Brooklyn, Nova York, surro. Tô que nem cachorro suando só no focinho. Só não vem facim, senão qualquer um desenvolvia. É tempo de templo, só rato cinza na via. O que vem facim, presta não se envolvia. Do sol da meia-noite até o sol do meio-dia. Criado em gá, chapado demais pra um dia me vingar. Sim, sensei, eu sem paciência pra debate. Zugo, zungo, zen, big flow, marihuana e abacate. Rio de Janeiro, Niterói, favela, morro. Tô que nem o meu cachorro no domínio do latim. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pra tu chega aqui de mala, nem de longe. É tão perto que pode vir de chinelo. Nem de longe eu virei monge, apenas parei de dar pala. Vagabundo, falo um monte, são pregos pro meu martelo. Bem-vindo ao meu lar, cuidado pra não tropeçar. A mesa ainda tá aqui, porém mudei certezas de lugar. No mundo que produz prodígios bizarros, que produzem seus discos, dirige os seus carros. Minha diversão de homem, alegria de menino, que produz o que consome. Todos temos nossos hinos, pronuncia o meu nome, sinônimo genuíno. Bota a cara e testa a fome, meus felinos têm caninos. Sem disposição não fico, sem disposição fica no meio do caminho entre eu e eu rico. Ambos são ambição e ninguém sabe quem são. E nós somos a canção que vem da zona de conflito. Pois a zona de conflito é minha zona de conforto. E a estrada pro inferno se desce de ponto morto. Então parou com a zona. Criado em gá, chapado demais pra um dia me vingar. Sim, sensei, eu sem paciência pra debate. Zugo, zungo, zen, big flow, marihuana e abacate. Rio de Janeiro, Niterói, favela, morro. Tô que nem o meu cachorro no domínio do latim. Yeah, yeah. Vai sempre dar ruim pra você. Bocas mexem, blá blá blá. E eu só faço o que tem que fazer. Não tô nem aí nem lá. Tô bem aqui além do que se vê. Se vem baseado no passado, só há um resultado. Cê vai se fuder. Porque eu sou agora. É uma menina que não para de sonhar. No fundo a Catarina procurava respirar, ficar um pouco sozinha, viver um despertar da consciência. Leve espelha a luz do luar. Respeitar o silêncio no barulho lá fora. Sentir a essência do aqui. E agora? Oh, lamparina despertou, mas não para de sonhar. Um vagalume, lamparina carregou sua luz e iluminou, pois o sonho é seu lugar. Lugar de luta, lugar de escuta, lugar de fala de quem não quer mais calar. Lugar de luta, lugar de escuta, lugar de fala de quem não quer mais calar. Para, Catarina, de sonhar, agora tá na hora de despertar. Na hora volta e bora vir pro para que tá todo mundo aqui embaixo te esperar. Lugar de fala de quem não quer mais calar. Lugar de luta, lugar de escuta. Catarina, agora tá na hora de despertar. Lúcia Carvalho com Chico César, Desperta. E agora as cordas de Madi, que é o guitarrista do Mano Tchau, e uma galera, Black Spelsa. E depois a gente volta com Sara Boga. O que é que seria diferente hoje? Thank you. please never let it go. Don't let it go. It may be the moment that may never happen to you every day. Please don't let it get away and make it stay. Pois é, galera, ao vivo é assim, prepara toda uma coisa de um jeito, chega minutos antes, eu pego de supetão uma notícia triste, a parada de Elza Soares, a mulher do fim do mundo, aí muda tudo que tinha programado. Fiquei em segundo plano. A alegria parece que se esvai, mas ainda assim, vamos lá. Alfredo Del Penho, Moisés Marques, Pedro Miranda e João Cavalcante, queridos amigos, projeto Alagados, nada não. Matungo, Micro Revolution, Fêmina, eu tenho. Zé Bigode Orquestra com Benegão, Eles Querem o Poder. Essa música soa como um alerta, o clipe é muito massa, é um vai e volta pelas ruas do Rio. Mas vocês viram que o Queiroz é candidato a deputado federal, né? Então, Eles Querem o Poder e querem mesmo, junto com a galera do Dízimo. Eles querem o poder e não há dinheiro suficiente para essa galera. Ainda que comprem em abenta a preço de custo. Black Alien, essa música foi para meu filho Bernardo, querido, que adora Black Alien. Adora não, ele curte. Adoração é coisa do dízimo 10%, deixa claro. Que nem o meu cachorro, ele também se amarra em cachorro. Lúcia de Carvalho com Chico César, Desperta. E uma de Farren com uma galera. Black Belzer. No fundo estamos ouvindo o Sarah Vaughan com a versão de Abre Alas, de Smiling Hour. Foda que hoje não tá dando muito para sorrir. Vamos lá pro lado B. Eu esqueci a cola, então vai ser uma surpresa tão grande para mim quanto para vocês. Como vai começar o lado B, valeu? Tá chegando a hora, galera. Viva Elza Soares, a mulher do fim do mundo. Mulher de sirena, de sirena. Rebelde desde 2006. Maíra Freitas, Felipe Cato, Minha Estranha Loucura. Minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. É ficar com você, procurando fazer parte da tua vida. Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa. É fazer dos teus erros um motivo qualquer, a razão da minha culpa. Minha estranha loucura é correr pros teus braços quando acaba uma briga, te dar sempre razão e assumir o papel de culpada bandida. Ver você me humilhar e eu num canto qualquer, dependente total do teu jeito de ser. Minha estranha loucura é tentar descobrir que o melhor é você. Eu acho que paguei o preço por te amar demais.

Estrela é miúda que alumei o mar, alumiar terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar. Estrela miúda que alumei o mar, alumiar terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar. A garça perdeu a pena ao passar no igarapé. Eu também perdi meu lenço atrás de quem não me quer. Estrela miúda que alumei o mar, alumiar terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar. Estrela miúda que alumei o mar, alumiar terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar. A onda quebrou na praia e voltou correndo ao mar. Meu amor foi com a onda e não voltou pra me beijar. Estrela miúda que alumei o mar, alumiar terra e mar. Pra meu bem vem me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar. Ao passar no igarapé, eu também perdi meu lenço atrás de quem não me quer. Estrela miúda que alumei o mar, alumiar terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar. Estrela miúda que alumei o mar, alumiar terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não. Ela não vem me beijar. Este é o Muqueca de Siri aqui na Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. Toda quinta, 7 da noite, ao vivo aqui no Eco Estúdio. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. E a Voz do Brasil fica para 9, a hora de desligar. Ai, a viola me conhece, que eu não posso cantar só. Ai, se eu sozinho canto bem, junto eu canto melhor. Sou o Lianz. Novo mundo, como Queca disse. Viva Elza Soares, que parou hoje, subiu. Tudo no menu, Matheus Brandt. E depois, seu Pereira e coletivo 401. Meu Alain Delon diz que tem o dom de causar frisson bom, bom. Sujo de batom, cheirando a avon. Ai, meu coração, seminu. Albatroz, alto e feroz. Quando quer me ter, faz acontecer. Deus, olhai por nós. Aliás, não sou tão voraz, mas eu quero muito mais. Com você, por você, só você. você, meu amor, satisfaz. Eu quero ter uma caminha bem macia e a gente deita nela junto todo dia. Fim de semana até parece com a Bahia, a gente pode se encontrar na praia, fazer amor com a lua cheia prateada. Você, meu bem, e eu, a sua namorada. Amor gostoso a gente faz numa noitada e deixa o povo fofocar. Caneta Bic, na cara óculos escuros, pensando no meu futuro, vou remar pra Moçambique, se ela deixar de xilique, juro que volto pra ela, no mar com meu barco à vela, enfrentando o desmantelo, pra chegar em Cabedelo, na porta da casa dela, ai ai. Seu Pereira, Coletivo 401, Moçambique. No bolso a caneta Bic, na cara óculos escuros, pensando no meu futuro, vou remar pra Moçambique. Se ela deixar de xilique, juro que volto chegar em cabedelo na porta da casa dela. Ai, ai. Passar por Luanda depois que deixar Dakar. Quem vive de navegar, o vento é quem lhe comanda. Mas se ela for pra varanda gritando meu nego fique, esqueço de Moçambique, me aquieto no colo dela, escrevo um poema pra ela com a minha caneta Bic. De embarcar nessa viagem, vem comigo que eu vou te mostrar. Tô te pesquisando faz um tempo, seu rolê, seu movimento, tô querendo me aprofundar. Tô te namorando de longe, tipo esconde-esconde, mando like só pra provocar. Vê se não demora então, é fogo de verão, eu quero é queimar. Gata, será que cê tem coragem de experimentar amor e sacanagem? Se tiver coragem de embarcar nessa viagem, vem comigo que eu vou te mostrar. Tô te pesquisando faz um tempo, seu rolê, seu movimento, tô querendo me aprofundar. Tô te namorando de longe, tipo esconde-esconde, manda um like só pra provocar. Vê se não demora então, é fogo de verão, eu quero é queimar. Gata, será que cê tem coragem de experimentar amor e sacanagem? Gata, será que cê tem coragem de experimentar amor e gata, será que cê tem coragem de experimentar amor e sacanagem? Gata, será que cê tem coragem de experimentar amor e sacanagem? Amor e sacanagem. Me voy a descubrir. la cumbia villera, va la cueca brava en la cordillera, que los mariachis dediquen rancheras a ti. Mostrarle la chea a un gringo viajando, tomando un buen vino entre pasos de tango y el rock argentino que nunca se va a callar. Me voy a descubrir lo que me falta aquí. Prometo que yo volveré, pero cuando no sé. De salsa a samba pasando por Rumel, por Conde, Violeta sale de la tumba y juntamos los primos candombe y maracatu. La fuerza de Tecnobrega como Bossa Nova en su propia era. Si piensas que aquí no hay pachanga, te pongo a bailar. Te pongo a bailarla, te pongo a bailarla, te pongo a bailarla, te pongo a bailar la pachanga. Te pongo a bailarla, te pongo a bailarla, te pongo a bailarla, te pongo a bailar la pachanga. Te pongo a bailar, la descubrí. Te pongo a bailar, lo que me te pongo a bailar, falta aquí. Te pongo a bailar, la pachanga. Te pongo a bailar, lo volveré. Te pongo a bailar, pero cuando te pongo a bailar, yo no sé. Te pongo a bailar, la pachanga. Me voy te pongo a bailar, a descubrir. Te pongo a bailar, lo que me te pongo a bailar, falta. Pra Elza Soares, que parou hoje aos 91 de janeiro. No lado B do Moqueca de Siri ouvimos Maíra Freitas com Felipe Cato em Estranha Loucura, os Gonzagas, Jesuí Brasileiro, uma espécie de tutorial para quem quiser colar na França. A Melinha com João do Vale, Estrela Miúda. No tempo que os discos tinham um orçamento reduzido, eram gravados em poucos canais, e daí usava a bateria para fazer toda a percussão, ao invés de captar vários instrumentos como é hoje, com a digitalização muito fácil. Era coisa de rolo, galera. Era muito caro. Ainda tinha reserva de mercado, só entrava produção nacional, Zona Franca de Manaus. Não tinha importação de merda nenhuma, não existia a China. A China era um lugar que só o Enfio foi.

tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, para de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Não te tolero. Essa porra pega, hein? Carnaval e barrio. Mi barrio está de fiesta, con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que la sola corriese más deprisa en el mismo barrio. Pero esta es una canción, la borga de porretes, desafinando tango, machuca los oídos con destemplada voz. Corriones de mi barrio que vueltan en el fango, puñados de alegría que me regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, las cabezas de rey. Matizando el dolor, carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción. Mastique a su cachimbo, cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, a cabeza de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol. Que é de Siri na Rádio Campestre. Dime con cuántos palos haces la canoa. Dime con cuántas verdades me vas a engañar. Dime que estás aquí, dime que estás por llegar. Con tu guía y tu canoa y las olas del mar. Dame lo que tú tienes para mí. Dámelo. Dame la alegría y un poquito de ti. Dame por mi bien, dame que te da igual. Dame la sintonía del carnaval. Se ha ido la feria, oh ve. Se ha ido la fiesta, oh va. Se ha ido la folia también. Y ya no tengo nada para dar. Se ha ido la feria, oh ve. Se ha ido la fiesta, oh va. Se ha ido la folia también. Y ya no tengo nada para dar. Haces la canoa. Dime con cuántas verdades me vas a engañar. Dime que estás aquí, dime que estás por llegar. Con tu guía y tu canoa en las olas del mar. Dame lo que tú tienes para mí. Dame la alegría y un poquito de ti. Dame por mi bien, dame que te da igual. Dame la sintonía del carnaval. Se ha ido la feria, oh ve. Se ha ido la fiesta, oh va. Se ha ido la folia también. Y ya no tengo nada para dar. Se ha ido la feria, oh ve. Se ha ido la fiesta, oh va. Se ha ido la folia también. Y ya no tengo nada para dar. Wagner Mar, Brazuca Matraca, Folia, vamos cair na folia mesmo. Um axé pra Elza Soares que parou, subiu hoje. Sérgio Mendes. Quebradeira, galera. Você tem mais do que a minha idade, tem mais de 50 anos. So sad when you get up from your bed, using your left foot and not knowing what to do with your life. So you turn on the radio looking for music, but you can only hear waste, waste, only waste. Then you return to bed and decide to pay a visit for the places you've never seen before. And so you walk, you walk. So you walk and walk and when you look around, you're in a place you've never seen before, before, before, before. Hearing the sound, sound, sound, who makes you think you are in heaven, in heaven. And so you ask, ask, ask I answer, brothers. And so you ask, ask me, what does it mean? Don't you know? those days when you're not too good and everything looks so sad. When you get up from your bed, using your left foot not knowing what to do with your life. So you turn on the radio, looking for music. But you can only hear waste, waste, only waste. Then you return to bed and decide to pay a visit for the places you've never seen before. And so you walk, so you walk and walk and walk and walk. When you look around you in a place you've never seen before, before, before, before, hearing a sound, sound, sound, who makes you think you are in heaven, in heaven? And so you ask, ask, ask the yes and brothers. So you ask, ask, ask the yes and brothers. And so you ask, ask me, what is this? In heaven. Como desato nó, ó, ó, ó. Livre-se do laço, solte-se no espaço. Abre os braços e o coração. Sentir o sol te acordar bem de manhã. Quem acha pra comprar? Viver na pele um grande amor, o seu calor. Quem acha pra vender? Uma amizade verdadeira ou ir à feira só pra conversar? Somando tudo quanto vale pra você. Que eu tô te enrolando, dando nó em alguém. A conta é muito fácil, eu posso comprovar. Já comprovei mais de 100. Um milhão vira trocado, sem significado. Nenhum abonado pode comprar a paz. Tô te chamando pra acordar e desfrutar a graça de viver. Aumenta o sonho devagar e olha em volta para perceber que o bom da vida é de graça. E ache graça quem quiser achar. É custo zero e mais valor que eu quero ver. O melhor da vida é de graça. Como essa lua que tá surgindo no Campeche, no Tavares, Calafuna, Morro das Pedras. O melhor da vida é de graça. É de graça. É de graça. O mar limpo, a restinga é de graça. O melhor da vida é de graça. É de graça. A Lagoa do Peri é de graça. Venha, visite e saia como se não estivesse vindo. Não deixe rastros, preserve. Sem lixo, galera. Eu sou o Siri, esse é o Moqueca Tiri, que vai lá toda quinta, às 7 da noite, aqui no Eco Estúdio, na Rádio Capé. Nas redes sociais, arroba Moqueca Siri. Um axé pra Elza Soares, que subiu hoje. Vou cantar com o passarinho junto do mané. Na sequência, vamos tocar uma música visionária lá de 2019, Carnaval 2019, falava sobre a proibição do carnaval em virtude da caretice de Bolsonaro e sua trupe, mas que acabou tendo outro contexto por conta da pandemia. Então, Daniela Mercury, Caetano Veloso, tá proibido o carnaval, galera. Máscara, distanciamento, vacina. E fora Bolsonaro genocida. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha. caixinha, minha alma só tem asinha. A liberdade, a caetanave, a tropicália, o povo de maracangalha está dançando meu axé. O samba ensina, o samba vence a violência. O samba é a escola de quem ama este país como ele é. Eu falei faraó, ninguém respondeu. Quem come aqui sou eu, Romeu. Libera libido, forró em Caruaru, é? Vai de rosa ou vai de azul? Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Está proibido o carnaval nesse país tropical. Está proibido o carnaval nesse país tropical. Axé, proibido. Axé, axé, tá proibido, proibido. Axé, axé, axé, axé, axé, axé, axé. Ficou safada. Terceira parte do programa, ouvimos aquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Ananda, Joker Beats. E cada filho seu como se fosse o único. Quero que tu vá. Rua com seu passo tímido. Carnaval e mi barrio como horizontes. Santiago Remix, o trio de Carrom, Wagner Mar com Brazuca Matraca, Folia, Sérgio Mendes, Marcelo Genesi, De Graça, Caetano Veloso com Daniela Mercury, Proibido Carnaval. E no fundo estamos ouvindo Elcio, o remix para a construção do Chico Buarque. O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. O Deck Vocals do MPB4, galera. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se hoje Elza Soares parou, foi encontrar com Garrincha, que também parou no 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Terminar o programa até a hora do Brasil, até a voz do Brasil, aquele proselitismo babaca. Com ela, a cigarra esgarçando até o último suspiro. Viva Elza Soares! Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Oh, atrapalhando o público. Elcio é L underline CIO. Olha sem acento a coisa de meu carioquês. Este é o Muqueca de Siri, o meu brinquedo estupefaciente através da música. Desde 2006, Rebelde. Este programa é contra o dízimo. Ao contrário da prefeitura, consideramos o dízimo muito pior que a esmola. A dependência emocional através da fé do onírico. Isso é abuso de incapaz. O Muqueca de Siri vai terminar hoje com um Requiem para a grande musa da música brasileira, que subiu, hoje parou, Elza Soares. Chega a informação através da Sinara, que foi no mesmo dia que morreu Garrincha, e eu lembro de uma entrevista do Nelson Rodrigues, que ele perguntou pra ela, assim, falando, pô, o Garrincha não para de beber, ele vai se matar, ele vai morrer assim. E ela falou, não importa, se morrer, morremos nós dois juntos, que nem passarinho. E aconteceu de morrer no mesmo dia. Muito foda. Viu, Elza Soares? Elza Soares, a alegria do povo. Pra você, né? A alegria do povo entrou no gramado do meu coração, enfeitou os meus olhos com gosto e partiu com os meus sonhos na mão. Como um craque no amor, envolveu nos lençóis da paixão. Foi a linha de fundo e centrou sobre a área do meu coração. Era um doce menino, falava com os passarinhos, traçava na vida o destino da bola e dos meus carinhos. Trazia no peito uma estrela brilhante de todas as glórias. Seus dribles perfeitos abriam caminhos para tantas vitórias. No olhar cristalino, o brilho de uma lua acesa, carregava a pureza das águas de uma correnteza. O amor que enquanto durar na lembrança há de ser infinito. A alegria do povo entrou no gramado do meu coração, enfeitou os meus olhos

chama pra cá. E se tudo dormir, o escuro cobrir, ninguém mais ficar. E se for pra chorar e uma rosa se abrir, pirilampo lucir, brilhar e sumir no ar. Se tudo falir, o mar acabar. E se eu nunca pagar o quanto pedi pra você me dar. E se a sorte sorrir, o infinito deixa. Vou seguindo, seguir, e quero teus lábios beijar. Todo dia, Elza Soares com a BM de Aguiar. Depois com Flávio Renegado, Black Power. Todo dia eu subo a ladeira, encontro amigos. Viva Elza Soares, porra. Seguiram por caminhos e vão fora da lei. Seguiram por caminhos e são fora da lei. Porque morar no morro é a maior felicidade. Não se olha a cor pra ser amado de verdade. A sociedade vai ter que aturá-lo. É branco, o céu é negro e eles sempre vão se amar. Eles sempre vão se amar. Ser amado de verdade, a sociedade vai ter que aturá-lo. É branco, céu é negro e eles sempre vão se amar. Todo lugar onde era descendo a bandeira, todo lugar onde era se cor essa bandeira. Todo lugar onde era descendo a ladeira, todo lugar onde era se cor essa bandeira. Todo lugar onde era descendo a bandeira, todo lugar onde era se cor essa bandeira. Segura essa bandeira, todo mundo arondeira, segura essa bandeira. Há tanto tempo a raça negra foi humilhada. Isso não era pra existir, as consequências a gente para. Todo ser humano nasce para ser feliz, sem discriminação. Eu canto sim. Todo mundo arondeira, segura essa bandeira, falando essa bandeira. Pode crer, pode crer. Pode crer, tudo da bandeira. Deixa o moleque correr, deixa o moleque brilhar, deixa o moleque viver, deixa o moleque sonhar. Deixa a menina correr, deixa a menina brilhar, deixa a menina viver, deixa a menina sonhar. Pisa firme, moleque, confia no Black. Não foge do rumo nem da missão. Se a linha portota, suína no flow. Não foge no plano, marca o seu gol. Preto que corre é ladrão, mas se não corre, tu perde o busão. Ele te leva pra lida, te suga a vida, mas te traz o pão. Eu só preciso respirar, pra me jogar com intensidade, pra ser livre por inteiro e não viver pela metade. Pra não ser utopia, essa tal liberdade. Pro sorriso ser comum em todas as comunidades. Ei, Deus! Meu coração nasceu ao leste, pra quem venceu a fome. A dor é só um teste, a atitude vai além da roupa que se veste. Alô, DJ! Enche o meu copo e solta o rap. Eu voltei, bola de reluzente. Com meus versos sujos vem um beat envolvente. Sexo indecente é a ginga da minha gente. Tentaram nos tombar, mas nosso sangue é semente. Se tem a minha cor, não tem boi. Atiram primeiro, perguntam depois. Eu só preciso respirar pra ter forças pra gritar. Deixa o moleque brilhar. Deixa o moleque correr. Deixa o moleque brilhar. Deixa o moleque viver. Deixa o moleque sonhar. Deixa a menina correr. Deixa a menina brilhar. Deixa a menina viver. deixa a menina sonhar. Vem brilhar, renegado. Deixa o moleque correr. Deixa, gente. Deixa o moleque brilhar. Deixa. Deixa o moleque viver. Deixa. Deixa o moleque sonhar. Brilha na rainha. Deixa a menina correr. Ah, deixa. Deixa a menina brilhar. Deixa. Deixa a menina viver. Deixa a menina sonhar. Deixa a gente viver, gente. Não é isso? Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Alô, Comanche! Alô, poeta! Passou por aqui. Alô, poeta! Passou por aqui. Por aqui, então se liga. Dia de celebrar. Dia de dar presentes para Iemanjá. Tá florido, tá bonito, tá querido. 91 anos da cigarra que partiu hoje. Tá amigo, sem perigo, tá contigo, tá comigo. De poeta pra comanche, de comanche pra poeta. De comanche pra poeta, de poeta pra comanche. Água de cheiro, batom, esmalte, rouge, pente, grama, escova, joia e espelho. Sabonete, colônia, água de cheiro, batom, esmalte, rouge, pente, grama, escova, joia e espelho. Hoje é dia de festa. Tem muito o que falar não, quinta-feira que vem estamos de volta, 11 da manhã de domingo tem repeteco do programa. Viva Elza Soares, emocionante, viva Elza Soares. Thank you. dia de festa. Deixa por aqui. Hoje é dia de festa.